meu nome, é meu nome, é meu nome. Hoje eu sou o teu DJ. Admirar com o coração, essa é a visão de alguém que ama. Dúvidas não sobrepõe a paixão, tão pouco tesão. Que joga o bracinho pra cima, quem tá feliz agora, galera? Nenhuma grama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto. Quero ouvir todo mundo cantando, se divertindo. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu... A torcida do Flamengo vai cantar bem alto. Ney! Lindo. E essa noite, Alisson! E essa energia que nos move trouxe até aqui para comandar essa pista uma pessoa determinada. Um DJ que não mede esforços para entregar o melhor de si. Um cara imparável. Energia viva. Live. Chegamos! Preparem-se para o surreal. Os corações no mesmo beat. Os corações no mesmo beat. Porque ao vivo é muito melhor. Playlists em altas mixagens você só ouve aqui. Porque o que ele toca, ninguém toca. O monstro chegou! O cara do momento! O showman! DJ Ellison! Ellison! Ellison! Ellison! Showman Ellison! O showman chegou e vai começar o show. O showman chegou, o showman chegou, o showman chegou, o showman chegou. Chega aí! Avisa todo mundo! O showman chegou e vai começar o show. Começar o show! 5, 4, 3, 2, lá vai! Vai, fogo, fogo, fogo! Essa mãozinha e dá-lhe sal, sal, sal, sal, sal, sal. Todo mundo dá-lhe sal. Todo mundo, todo mundo. Vai, DJ. Vai, DJ. 3, 2, 1. Vai, DJ. Vai, fogo. Então, fogo no barril, então, fogo no barril, então, fogo no barril. Pega fogo, pega, pega, pega, pega, pega, cabarão. Então, fogo no barril, então, fogo no barril, então, fogo no barril, então, fogo no barril, então, fogo no barril, então, fogo no barril, então. Tá pegando, pegando todo, pegando todo, pegando todo, pegando todo. Vai, pega fogo, vai, pega fogo, vai, pega fogo, vai, pega fogo, vai, pega fogo, vai, pega fogo. Quando o Ellison tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Ellison tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vem, bebê! Vem, bebê! Vem! Caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado. Só quero se for no caqueado, vai! Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado. caqueado, caqueado, caqueado. O DJ já tá tocando e o rock tá desviado. O DJ já tá tocando e o rock tá desviado. Força! Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. E DJ Edson! Mostra como é que faz, mostra como é que é. Mostra como é que é. DJ Edson é brabo, pô. Sal, sal, máscara de mal. Sal, sal, máscara de mal. Bora no gingado, bora no caqueado. Bora no gingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Já falei das novinha, agora vou falar das coroa. Falei das novinha, agora vou falar das coroa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Eita, DJ Alisson, que agora eu quero ver no camarão. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! DJ Udi é o brabo, porra! Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Assim, assim! Aqui é assim! Só tem mulher gostosa, é o reduto das poderosas! Aí, garçom, me dá sua dose! O seu melhor uísque, deixa ela essa vontade! Agora ela vai ficar daquele jeito! Ela tirou tudo! Vivi Mary, a maior DJ de todos os tempos. O resto é o resto. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. Segura, faz o seguinte agora. Agora faz o seguinte. Quem é que tá tomando cerveja aí? Bota o bracinho pra cima. Faz o seguinte, bota a latinha pra cima, bota a latinha. Cadê minha cerveja? Hoje eu tô afim de tomar todas com a nossa galera de Bragança. Quem é que tá tomando cerveja aí? Bota a latinha pro céu, latinha pro céu, latinha pro céu, latinha, latinha, latinha. Eu vou contar de 1 até 5, todo mundo dá aquela virada, só quem é de rocha. Bora lá, bora virar essa latinha aí, papai. Bora, federal. Tu não dá mais conta, federal. Não, tá velho, né, meu irmão? Então, assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1, vira a latinha. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom. Toma gelada, bebê. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e mesmo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já de crescer a gata que eu tô. Red Blue. É o showman e a sua banda. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Ela balança tudo, né, meu irmão? Soquinho pro céu, assim ó, hey! Aparelhagens no Pará. Vem, vem, vem, vem, joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. Sabe quem tá dando sal aí, meu irmão? É o meu parceiro Caio Macedo! Dando sal, sal! Sal, sal! Faz a cara de mal! Sal, sal! Faz cara de mal! Faz, faz, faz! Sal, sal, sal! Acelera, acelera, acelera! Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Vai te ver feliz, mano. Alô, Augusto! Ele trouxe a família, o tiozão dele aí, papai. A moleca se apaixonou na minha pegada. Saiu espalhando que era minha namorada. Mas o MC Biel é o cachorro sem coleira. Pega, mas não se apega. Pega, mas não se apega. Hoje foi teu dia, amanhã eu já da tua colega. Hoje foi teu dia, amanhã eu já da tua colega. Saudade de aglomerar com um amigo assim. Quem é que tava com saudade? Bota o bracinho pra cima aí. Gente, eu nem diria aglomeração, mas sim uma oportunidade que o Papai do Céu está nos dando nesse momento tão especial. Não tão especial, né, meu irmão? Porque a gente perdeu muitas pessoas que realmente a gente ama, amava. Enfim, mas hoje o Papai do Céu está dando essa oportunidade. Vamos aproveitar de boa. Vamos curtir, sempre amando o próximo. A gente depende até do capim da rua, né? Não é verdade? Então ame o próximo, ame mesmo, aproveita. Se você tiver brigado com ele, dá um abraço nele, não tem onda. E aquele que se foi, tá lá no céu vendo você fazer essa boa atitude agora. A gente tem que aproveitar o momento de hoje, porque depois que vai, papai, fica só na saudade. Saudade marcante, assim, ó. Sinto saudades do que a gente não viveu. Eu só queria. E aí, Gilvan Júnior? Deixa que o Edson vai te fazer feliz. Eu vou te fazer feliz. Nem que seja só garota pera! Moraninho! Ao lado do seu grande amor, obrigado, maninho. Tem que girar o chapéu. Rompendo fronteiras, sua pai. Quando a gente fala de amor, é isso aqui, ó. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão. Unirinha! Da geleira e o Juninho da moto. O Juninho tava com a gente ontem. Simão! Encontramos na alô, DJ Emerson! Nenhuma grama de medo de errar. Tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Então! Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. E nem, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas virão com... Red Blue, Red Blue! Você é meu par. Você é o meu par perfeito. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. O Serginho e o Léo Pop. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora, chumei! Só quem já chorou pelo grande amor. Chora não! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Parceiro, bola de fogo! A família catapulta, meu irmão! Sabe o que tá acontecendo em Belém do Pará? É que onde o Emerson toca, rola fofoca, meu irmão! É! A fofoca tá grande! Parei, DJ Emerson! Tô fazendo fofoca onde o Emerson vai tocar. Tô fazendo fofoca onde o Emerson vai tocar. Ele toca, ele toca, ele toca! Fazendo fofoca onde o Elson vai tocar. Fazendo fofoca onde o Elson vai tocar. Convoca as periquito, taqueado vai rolar. Convoca as periquito, taqueado vai rolar. Eita, papo! O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Que será? Deixa na batida, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Quem é que curte uma marcante assim, ó? Ah. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor. E aí, Guto Mestre? Sorri, sorri, sorri, vai! Não abra sua boca pra falar de mim. Ensino que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba, calha sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver. Vai, vai, vai, vai, vai, seu! Edson. Solta som. Voltou. O Ciro, amigo do Pedro Lopes, lá de Salim. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal. Já me ouvi com outros, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Volta, bebê. Bebê. Se não for, que sabe que daquela sentadinha que tu tem. Bota, bebê. Bota, neném. Bota, bebê. Bota, neném. Bota bebê, bota neném, se não for você. Fala pra mim, o homem das mídias. Tá divulgando tudo pro seu medo. DJ Iris e DJ Guinga. Se hoje tô de parada, vou gostar o vício. Peguei na tua flota, tua cobra apareceu. Ela subiu, sobe, desce, sobe, sobe. Estrelas! Bora, Maurinho! Ela vai hipnotizar com a sua tchada fatal. Ela vai hipnotizar com a sua tchada fatal. Ela vai hipnotizar com a sua tchada fatal. Ela vai hipnotizar, balança, balança. Ela vai hipnotizar, eita! Ela vai hipnotizar com a sua tchada fatal. Ela vai hipnotizar com a sua tchada fatal. Ela vai hipnotizar com a sua tchada. O Juninho da moto aí com a gente, aquele abraço com carinho pra você, meu irmão. Nenê da geleira. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca. É verdade, mas essa. Olha meu parceiro, meu tio aí, tá papai, direto do Rio. Gente, uma blindada. Ele e toda a galera aí, bora, meu tio. Digo daí isso aqui, ó. Entendo, ele te fez sofrer. Mas por favor, não me compare. E é o senhor? Tá com trauma de se entregar. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Sentimento pode ser verdade, Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma habilidade. Não quer se enganar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entende, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá contra uma de se entregar, porque sofreu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber, Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz. A Dani já tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A Dani já tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a Dani se apaixonar. Sem parar mesmo. Chame a Leão, DJ Ives e MC Dani. Que mistura louca. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que eu fico com você? Vem, novinha. Versão brasileira. Do caquiado. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós bate patrocínio. E dia 17 de julho. Tem o quê, rapaz? Tem DJ Cleicine, o piloto responsa na Top Clube Bar, papai. Seu maninho Nailton de Bragança, papai! Sua graça e sua energia. E o Marcelo de Fortaleza. E Júlio de DJ Alice em Fortaleza. Por harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Johnny Campelo, meu irmão, já tá aqui com a gente. E ela tá movimentando, tá? Da JC Eventos. Tá, de Rio do Sul, Santa Catarina. E ela tá movimentando, tá movimentando. Quero ver. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, tipo aquele gin. Vai bolando essa bunda nessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Até fecha rosa, tipo aquele gin. Vai bolando essa bunda. Puxa, DJ. Quem é do Corinthians aí, joga o bracinho pra cima. Só quem é do Corinthians. Estão dizendo que o Corinthians vai cair, hein? Não sei não, hein? Cadê a torcida do Corinthians aí, jogando o bracinho pra cima? Só quem é do Corinthians, soltando energia, papai, soltando. E eu quero ver a torcida do Flamengo respondendo. Bora, DJ Alisson! Vapo. E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida? Você escolhe. Vapo. Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria. Chego, vai todo meu dia. Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, o meu disco arranhado.

mansinho, de mansinho. E a gente vai tocar muita coisa hoje pra vocês. Inclusive essa aqui, ó. E eu sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chora. Eu não vou te ligar nem procurar. Fala, negão! Cadê o nosso irmãozinho BG? Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligando os pontos até perceber. O homem eu vou continuar a vida sem você. Pode até falar, pode até falar que nada aconteceu, mas o seu olhar não me engana. Te conhece bem melhor que qualquer um. Demorou pra levantar da cama. Se arrumou depressa e nem me avisou. Disse um eu te amo que já ligou. Tu acredita? Me deixou perdido. Tava olhando os olhos só tomar café. Yuri G. Pesca! Bora, mano, bora, bora, bora, bora! Um beijo gelado pra se despedir. Um silêncio que dizia tudo. Entra no cantavo de garçom. E o sino de jabá foi saindo do cor. Ao te ver, lá te vi. Voz, coração. Então, então. Eu chamei você. Depois de dar uma caixinha com anel. Vindo das estrelas que rompei do céu. Ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Você, você vai. A mentira é um sono. Tá confundindo o meu sentimento. Tô entrando nesse jogo. Tô pensando até largar meu casamento. Mas ninguém sabe o que fazer. Já pedi até conselhos pro Paulinho. Sabe o que... Fala, amiga, papai. Você veio hoje, hein, bebê? Bora fazer assim agora. Daniele Sousa. Talvez. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Não te liguei porque doeu em mim. O Matheus Reis do grupo Arcanos. Aguento aceitar que acabou. E aquele? Aquele sentimento. Chego ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome. Bora, Playboy! Escrito numa tatuagem de amor. Junto está sim. É o Ian Playboy, tá comigo! Começo da música, o cara não trai de jeito nenhum, ele é fiel e sincero. Sinceridade pura aí, ó, vai! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Ele não trai de jeito nenhum, meu irmão, de jeito nenhum. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Mas o coração do homem é uma desgraça, meu irmão. Chegou uma mulher que fez tudo, ó. Mas veio você, me deixou em segredo. De desamor. Mas. Mas veio você. Quem não deve nada pra ninguém, joga pra cima, canta bem forte, vai. passinho do carimbó, no passinho do carimbó, no passinho do carimbó. Vai! Pessoal, pessoal de base aí, só maior. Só maior. Eu quero ver, meninas, quero ver, meninas, quero ver, meninas, quero ver. Vem cá o carimbó pra me dançar. Eu quero ver. De placa DKE 239 DKE 239 então chega até lá rapidinho. O Marcelo Super Fortaleza, o Marlon Tom Vidros, sem miséria, papai. DJ Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. DJ Ellison. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. E o negão e o seu grande amor, negão. Pode crer, mano. Talvez seja Ingrid, Larissa, Eduarda, Maia, Jéssica, Juliana, Ju Ramos, Vicky Oliveira, a galera da Quase Unis. Não entende o que aconteceu. A menina não se desacresceu. Não consigo gostar de um outro. Não tem nenhuma. Tem gente que tem uma. Tem outras que tem duas. Outras que tem três. Eu sei não, hein. Duas paixões me dividem. Uma é por dinheiro, outra é por amor. O que fazer? Brasil Pescados, tá com a gente, Vini Oliveira, comemorando seu aniversário hoje aqui, ó. Com o DJ Alisson. Macedo, a Nayana e também a Luzia. Essa música é do fã número um, meu irmão. Vai! Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. São pinturas de Garotapera, Barulhão! Falando baixinho, eu sou o Fernando. Eu sou seu fã. foi muito longe atrás do pop alguma vez. Não existe fronteira. Pra quê? Pra quê? Pra me segurar. Não existe barreira. Não... Rodrigo Oliveira de Bragança, o Carlinho Gaiato. E a Lana do Parada Obrigatória. Alô, Sinara, Valéria, Gabi, Santos. E o meu parceiro Pameli. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Alô, Caio Macedo. E a Boate Azul. Eu vou pra lua, pé ou de trem. Jeito gostoso do cara arrumar um par, bater um papo legal e curtir o DJ. Faz uma matemática pra você amar. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Vinícius 50 KL, o Kelvinho, Catucadão, João Reis, DJ Charles Moreno, a Classe Mídia. Medo de sofrer por me apaixonar. Oh. Bora, Bragança! Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo. Amando esconderijo. Vou te amar sem medo, medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor sem medo. Parceiro Catinho já chegou forte, meu irmão. Bate. Representante da Red Bull. Alô, Edmilson providencia 4 pacotes pro homem. Red Bull tá fechada com o showman, papai. Por onde eu vou? Gordinho da 160. E a Série. Dia 27 de julho, tem o Rock do Maestro na Top Clube. DJ Davis, meu vacilão. Gia Apolo. Você vai estar lá também? E yeah, moleque! Sabe! Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25. Carro de placa. QDG 4814. Chega junto. Ao passado, e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia, ia te deixar. Balneário Água Fria! Se eu não posso apagar o que aconteceu, e esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria. Me lembro que eu vi aqui com o Pop 3, meu irmão. Eu Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. pede um tocar. Deixa o coração depois se abrir. Didi Marcos e Gaiato tocando toda. Como se bora, Fernandão! Ele já tá preparando o Caru, Caru da Pera! Janeirão de Caru, tem o pop lá, né, meu irmão? Tocando toda. Se fosse na primeira vez, tá rolando um sentimento, um movimento. E o carinho que a gente fez. Para viajando, vai, viajando, vai. Vira, vira, vira, vira. Tá girando, girando, girando. Dono do carro de placa DKE é um Gol 239. Chega lá, DJ Edilson e Edielson. São da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson, são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e meio para Terra Firme, porque eu sou Príncipe Negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá, som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da Cremação, ver o Edilson e Edielson, meu irmão. O cabeção deixou ela no cabaré. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas. Aê garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque. Deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz. É o DJ Guga e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Guga e o Pierre e os cara tapa negócio. Quem é que dá vídeo dessa volta no helicóptero aí, ó? Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. DJ Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto. Tu vai ficar com um, vai ficar com outro. Vai ficar com um, vai ficar com outro. Vai ficar com um, vai ficar com outro. Malandra, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Malandra, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai pau, vai descer, vai pau, vai descer. Vai pau, vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai pau, vai descer, vai pau, vai descer. Vai pau, vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita. Aproveita, aproveita, aproveita. This is the rhythm of the night. solteiro ou solteira hoje aqui? Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha. Só quem separou, só quem separou. Me separei, porra. Tô solteira, solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você. Faz isso não, hein? Sentar na você. Tá solteira, tá solteira. Tá solteira, tá solteira, tá solteira. Tô solteira agora. DJ Ellison.